A vida mais vilã que já se viu. Atrás da porta, um grito atrás, um grito a mais. A vida vai ao chão e se desfaz. Cidade má, cidade amante, em cada pedra desta de cantar um degredo, escada pra escada grande. No céu a lua, nate morta, frouxa, minguante. Em cada paralelepípedo reluz uma contradição. Em cada paralelepípedo reluz uma contradição. Cidade vil, cidade torta, a vida mais vilã que já se viu. Atrás da porta, um grito atroz, um grito a mais. A vida vai ao chão e se desfaz. Cidade má, cidade amante, em cada pedra desta de cantar um degredo, escada pra escada grande. No céu a lua, nate morta, frouxa, minguante. Cidade atroz, a cada passo novo teu asfalto me corrói. Cidade irmã, depois cê abre os braços num afã. Vai entender, a cada passo novo eu não descubro o que é você. A cada passo novo um passo torto pra se ter. A cada passo novo um cada falso. A cada braço um cuspe, um laço, um nó, um tanto baço.